Evangelho unificado de Nosso Senhor Jesus Cristo. O trecho de hoje, seguir a Jesus. Harmoniza trechos do Evangelho do Cristo segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22, e Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Quando estavam no caminho, um escriba disse a Jesus: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Replicou-lhe então Jesus: As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a sua cabeça. A um discípulo ordenou: Segue-me. Ao que este pediu: Mestre, permite-me que vá primeiro enterrar meu pai. Ao que lhe tornou Jesus: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Ainda outro declarou: Senhor Jesus, eu te seguirei, mas permite que eu vá primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Ao que Jesus lhe respondeu: Quem pega do arado e olha para trás não está pronto para o reino de Deus. O Evangelho de Jesus é um ensinamento perene para todos nós. Como eu disse a vocês, no primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, o Apocalipse, na verdade, compõe todo o texto sagrado na parte divina, não na parte humana, que aí nem é texto sagrado, da Bíblia, porque a preocupação de Jesus é a salvação de cada um, e ao salvar cada um, ele salva a humanidade inteira, reforma as nações, muda os países e vai dando a cada um de acordo com as suas obras. O que é um bom cidadão? É aquele que ama a sua pátria, bem que eu seja um homem universalista. Amo o Brasil, mas amo todo o planeta Terra, porque os excessos de nacionalismo e coisas assim muitas vezes impedem as nações até de se desenvolver, bem que eu acho que temos que defender os nossos interesses. O que eu quero dizer é que não podemos ser xenófobos, porque na verdade a nossa grande pátria é o planeta Terra. Ora, um bom cidadão tem que seguir as leis, respeitá-las. Porque nos territórios onde todo mundo quer tirar proveito para si mesmo egoisticamente, ninguém tira proveito de coisa nenhuma ao final. Então, um bom cidadão é aquele que, acima de tudo, cumpre as leis divinas. Por isso eu disse que o Evangelho, Apocalipse, entendidos como uma única escritura, é o maior compêndio jurídico, constitucional do mundo. É o maior roteiro para o bom cidadão. Porque nós somos, antes de tudo, espírito. E como tal, devemos agir, mesmo na carne. Eu sou um espírito, só que eu estou reencarnado. Estão aqui me ouvindo, desde os soldadinhos de Deus, a Premocidade. E os legionários veteranos estão aqui comigo, o que é que são? Espíritos. E você, o que é que é? Espírito. A carne é apenas a vestimenta. Então vamos tomar aqui umas lições para os nossos espíritos, para que possamos viver bem em céu e terra, seguindo a Jesus. Quando estavam no caminho, um escriba disse a Jesus: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Ao que lhe replicou Jesus: As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a sua cabeça. Realmente, naquele momento em que Jesus estava ali visível entre as criaturas humanas, ele quis dar o exemplo maior da liberdade quanto às coisas materiais. Realmente ele não tinha moradia própria. Ele pernoitava na casa das outras criaturas. Por exemplo, ficou na casa de Pedro, o pescador da Galiléia, ficou na casa de Simão o leproso, foi na casa de Lázaro, Marta, Maria. Ele não tinha mesmo paradeiro, mas não significava que Jesus fosse um esmoler crônico. Nem que ele estivesse dizendo que bonito é a pessoa morar embaixo da ponte. Então por que ele criou um planeta tão belo? É verdade que se na Terra havia alguém que tinha tudo, era Jesus, porque ele criou o planeta. Foi ele que criou esses lugares maravilhosos que o planeta Terra tem. Essas regiões que podem parecer até inóspitas, como o deserto. E, no entanto, vendo uma entrevista na televisão, uma jovem muito bela, casada, com um filho ou dois, o repórter perguntou a ela: Você é feliz aqui? Muito. Você quer sair daqui? Não. Temos tudo. E vejam que eles se alimentam bem. Vocês não conhecem a comida árabe, a comida dos beduínos? Hamsterin, Esjrada. É a comida daquela turba. Não somente os que vivem nas cidades, as cidades belas, não é? Os árabes. Mas também dos que vivem nas tendas, que são os beduínos. Nós somos felizes onde se encontra o nosso coração. Pode ser no mais inóspito lugar do mundo, mas se ali está o seu coração, você é feliz ali. Porque nós podemos ver o outro exemplo. Quanta gente vive em lugares maravilhosos e é infeliz a ponto de pensar suicidar-se. Os homens batalham na primavera, no verão, nessas ocasiões. Quer dizer, toda a beleza ambiental não lhes toca a alma. E eles matam e torturam nos lugares mais belos. Tornam as criaturas infelizes nas regiões mais extraordinárias. Então, a felicidade está dentro de nós. É o que devem aprender os cidadãos que querem fazer qualquer nação feliz. Olha a política de Deus. Estamos ensinando as criaturas com o Evangelho, o Apocalipse de Jesus, a serem ao mesmo tempo cidadãos celestes e cidadãos terrestres. Não foi à toa que o irmão Zarur disse na chave 17 da mensagem de Jesus para os sobreviventes que o segredo do governo dos povos é unir a humanidade de cima à humanidade de baixo, mas sempre sob o critério do novo mandamento de Jesus. Então Jesus dava aqui uma lição de desprendimento. Vocês repararam, as pessoas ficam então muito ricas, ficam apavoradas de serem roubadas, sequestradas, de perderem o dinheiro, se descabelam para manter suas grandes indústrias funcionando, seu grande comércio, desconfiam de todo mundo, isso é ser feliz? E também muita gente que não tem um tostão e é infeliz, que vive na miséria, porque foi abandonado ou abandonada. Então a felicidade não está em você ser rico ou pobre. O que você não pode ser é miserável, egoísta. O Gandhi não tinha roupa, só andava enrolado num lençol. Quando morreu, só tinha um par de óculos, a tirrina onde comia, a cabra que lhe dava leite, as duas sandálias, e era um homem feliz lá, cumpriu sua missão. Como ninguém é feliz por casar ou não casar, quem vai casar pensando que vai ser feliz porque vai casar, é bom botar as barbas de molho. Quem fica solteiro e acha que é infeliz por estar solteiro, porque isso não dá felicidade ou tira a felicidade. Casar ou não casar não torna ninguém feliz. Ser feliz é você estar integrada na sua tarefa que vem fazer na Terra. Cumprir sua missão. Cumprir o novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. A um discípulo, Jesus disse, segue-me. Ao que este pediu, permite-me, Senhor, que vá primeiro enterrar meu pai. Tornou-lhe Jesus, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Sim, porque o irmão Zarú explicou tão bem, o pai dele já estava morto antes de morrer. Estava fora da lei divina. Certamente era um erradão. E o que, que o filho ia enterrar? O corpo. E saiu dali a esquecer do espírito do pai, que precisava de boas vibrações. Ora, se o filho sai dali e segue Jesus e vai pregar o reino de Deus, naturalmente esses benefícios que essa criatura traria à humanidade, por estar seguindo Jesus e pregando o reino de Deus em espírito e verdade à luz do novo mandamento, iria beneficiar seu pai, o espírito do seu pai. Inclusive porque quem segue Jesus fica esclarecido de que ninguém morre. Não há ninguém na terra, ou no espaço da terra, ou no universo, ocioso, a não ser que esteja no umbral. E ali ainda vai trabalhar para servir aos piores espíritos mais atrasados, aqueles que aparecem nos filmes de terror. Cuidado com os filmes de terror, com os romances de terror, com as revistas de terror. Tudo é vibração, a gente aprende isso na física humana. Na hora que você está naquela leitura lá se apavorando, naquele filme se apavorando, você está entrando na faixa daqueles espíritos que inspiraram aquele filme. Então você é um morto. Isso é que é ser morto. Esta é a segunda morte, a morte espiritual. Isso mantém uma vibração terrível na sua casa, para você, no seu serviço, em toda a parte. E a violência cresce. O irmão Zarú tinha razão quando ele dizia, a solução dos problemas humanos e espirituais se encontra a solução no campo do espírito, no campo religioso, portanto, mas não no campo religioso fanático, que eu já expliquei aqui: ciência é religião, política é religião, filosofia é religião, economia é religião, porque a religião cuida do nosso espírito. E política, e economia, e filosofia, e mais lá o que seja, é muito mais para cuidar da nossa parte eterna, da nossa existência eterna, do que aquilo que é passageiro, que é o nosso corpo. O Brasil tem uma mensagem a dar para o mundo, é esta aqui, da religião de Deus e da política de Deus. Cada vez as coisas ficarão piores para as criaturas, quanto mais afastadas estiverem da sua verdadeira destinação. Então Jesus não estava sendo perverso quando disse ao jovem lá: deixa os mortos enterrarem os seus mortos e segue-me, rapaz. Vai e anuncia o reino de Deus. Porque ali, na verdade, é que ele estaria beneficiando o espírito do seu pai. O resto iria apenas enterrar o corpo. Ainda outro disse a Jesus: mestre, eu te seguirei, mas permite que eu vá primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: quem empunha o arado e torna a olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Isto aqui se relaciona com aquela passagem: quem ama pai, mãe, filho mais que a mim não é digno de mim. E evidente que Jesus não prega o desamor à família. Mas se você segue Jesus e prega o reino dele e age segundo o seu critério divino, universal, aí é que você aprendeu a amar seus filhos, amar sua esposa, amar seu marido, amar seus familiares, seus amigos, porque aí você vai aprender a viver a lei divina. É a única lei que nos pode dar felicidade. Então, o legionário da boa vontade de Deus, a legionária da boa vontade de Deus, a mocidade, a pré-mocidade, os soldadinhos de Deus, quando pegarem do arado, não podem olhar para trás, senão vão acabar com uma mulher de Ló. O que houve com a mulher de Ló? Só porque ela olhou para trás, virou estátua de sal? Pô, isso é coisa de mandrake, de magia bobinha. Não. É que olhar para trás foi que ela quis ficar onde estava, na cidade que ia ser destruída, como foram destruídas aquelas cidades às margens do Mar Morto. Aí ela aspirou aqueles gases, vieram as lavas e ela virou uma estátua de sal, como aquelas verdadeiras estátuas de sal descobertas quando se escavou Pompeia, quando se escavou Herculano. Então aqueles que morreram na erupção do Vesúvio eram verdadeiras estátuas de sal, duras assim, ó, uma mão dura assim, todas esbranquiçadas, ó, meio acinzentadas. É isso que virá estátua de sal. Quer dizer, ela se prendeu ao passado. A questão é ir para a frente, sempre para a frente, no caminho certo, hein? Porque se você vai para a frente no caminho errado, Deus que te perdoe. A questão é ir para a frente, porque Deus está presente. É perseverar no certo, como diz Confúcio. Não basta perseverar, tem que perseverar na coisa acertada. E nada mais certo que o Evangelho, a Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento.